O nosso tema de hoje é intolerância. Parece um tema muito atual, mas na verdade ele faz parte da raça humana há muito tempo. Porque quem de nós não tem diferença com alguém ou com alguém? Dentro da nossa casa nós temos divergências, muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o que os outros estão fazendo. E através disso nós nos tornamos então intolerantes. O que é intolerância, né? É não ser tolerante. Mas aí também a gente acaba não dizendo muita coisa. O que é então ser tolerante? E olha a definição do Aurélio. Eu gosto das definições do dicionário, porque quando a gente pega a definição do Evangelho ou a Espírita, é muito fácil, né? Ela vem já dentro de um contexto, mas o dicionário nos leva no mesmo caminho. Respeito ao direito que os indivíduos têm de agir, pensar e sentir de modo diverso ao nosso. Ele começa falando em respeito. Respeito àquilo que os outros têm de diferente. Na questão de agir, de pensar e até de sentir diferentemente de nós. Ficando só nesse contexto, como fica muito amplo as nossas divergências. Aí a gente consegue perceber que nós somos realmente muito diferentes e nós muitas vezes não aceitamos essas diferenças. Questionamos, criticamos muito. A palavra crítica, ela se insere muito bem no que a gente está querendo colocar. Ele continua dizendo, ou seja, outros conceitos da mesma palavra, aceitar, ser tolerante é aceitar. É a capacidade para suportar. Suportar até fica um pouco pesado, que a gente pensa em coisas que a gente dá aquela respirada e diz, puxa vida, tem que suportar. Suportar com alguma base do que nós estamos fazendo. Por que estou suportando ou por que tenho que suportar uma determinada situação? Existem situações em que nós somos colocados e nós não temos, às vezes, alternativa. Nós temos o que aceitar ou criar aquela revolta dentro de nós que também não pode, muitas vezes, ser exteriorizada. Então, a gente se obriga ou aceitar ou criar dentro de si um grande problema. Todo mundo já ouviu aquela frase, né? Tomar veneno para querer que o outro se envenene, para não dizer um outro termo. E a gente faz muito isso. Quando a gente fica com raiva, a gente tem raiva, normalmente, do que um outro fez. Mas o veneno está aqui dentro, a gente está injetando ele. A gente percebe isso porque as nossas reações físicas, elas demonstram o que a gente está sentindo. A nossa face, os músculos se contraem, ficam vermelhos, para ver o quanto isso realmente, um estado emocional é capaz de mexer com a gente. E nesses momentos, dependendo do grau que isso nos toma conta, a gente se torna irracionais. A gente faz coisas que talvez nunca fizesse se não fosse uma situação de descontrole. Mas, voltando ali para a tolerância, muitas vezes a gente ouve falar, é bom a gente ter a escuta ativa, né? Porque a gente ouve daí e percebe algumas coisas que também estão dentro de nós. As pessoas dizem assim, aquilo que tal pessoa fez é imperdoável. Não tem justificativa. Aquilo que foi feito é intolerável, é o termo. Com isso eu estou fazendo o quê? Eu estou primeiramente julgando. Eu digo que aquilo que foi feito por alguém, e muitas vezes esse alguém nem é no relacionamento. Tu abre ali uma notícia, num jornal, numa internet, numa televisão, e tu fica possuído. Belo termo, possuído. Aí a gente pensa pelo quê? E aquilo ali, tu diz, isso é imperdoável. Aquela pessoa que gerou essa emoção em mim, ela nem sabe muitas vezes que eu existo. Eu não atinjo ela com essa, com esse sentimento que eu estou criando em mim. Mas eu atinjo a mim mesmo. O que eu estou querendo dizer, entre outras coisas, é que nós temos que ser mais racionais e ter consciência do que nós estamos produzindo efetivamente. Porque nós não mudamos nada daqui para fora, ou muito pouco. E nós temos que mudar daqui para dentro, da última camada de pele para trás. Quando nós falamos de todos os nossos problemas, eles têm origem no nosso ser, não é no meu eu aqui presente. É naquele que manifesta tudo aquilo que eu vejo, que eu faço, que eu penso. E é esse ser que eu tenho que trabalhar a questão da transformação. Outra frase que é muito batida, né? Nós não mudamos o mundo, mas nós mudamos a nossa forma de ver o mundo. Isso é uma verdade, porque as coisas estão acontecendo para todos nós. Mas por que que uns estão mais abalados do que outros? Se estamos todos sendo afetados? Ou será que estamos todos nos deixando afetar da mesma maneira? Aquela questão do alimento, né? Com o que eu me alimento? Não é a questão sólida, mas a questão mental. O que eu deixo criar raiz dentro de mim? Porque quando nós falamos, quando nós agimos, nós colocamos para fora essa essência que nós estamos fazendo crescer dentro de nós. Nós precisamos fazer com que aqueles pratos da balança, do certo e do errado, ele tenha uma pendência cada vez maior para o lado certo. Transformação. Tem uma questão que eu até coloquei. Semana passada nós falamos de renúncia e sacrifício. E até eu coloquei o seguinte. Por que que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, renunciar algumas coisas ou fazermos sacrifícios para algumas coisas? São todas privações do meu eu para fora de mim. Porque nós ainda temos muitas más tendências fortes dentro de nós. Se fosse fácil, a gente não precisaria se sacrificar, a gente faria de uma forma muito tranquila qualquer coisa. O bem seria, ele fluiria pelos nossos atos, pelas nossas palavras, não teria problema nenhum. Mas nós ainda temos muito forte, enraizado, muito forte, o tal do orgulho dentro de nós. E ele é dissimulado, porque ele se apresenta de diversas formas, em diversas situações, tentando justificar aquilo que eu faço de errado, amparado no erro dos outros. É um grande erro, é um erro maior do que o erro alheio, é eu tentar comparar ou justificar o que eu faço perante o que os outros estão fazendo. Nós temos cada um uma vida. E é disso que nós temos que cuidar. Porque quando a gente chega num ponto da vida, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas acredito que chegarei, a gente olha para trás e a gente vê o que foi feito ao longo dessa nossa vida. E a gente começa, que nem quando a gente começa a separar feijão, né? A gente começa a tirar as pedras e os feijões. Tomara que tenha bastante feijão para a gente separar. Porque muitas vezes tem muita pedra. Ou seja, muita coisa que não deu para cozinhar, não deu para se alimentar, não deu para colocar de bom nisso. Todos os dias nós temos aquelas famosas 24 horas, que é a esperança que nos é dada através desse dom da vida. Todos nós temos ela. Alguns têm algumas dificuldades em tais pontos, em outros, enfim, tudo bem. Mas isso não nos tira a capacidade de tentar e de fazer um pouco melhor do que ontem. E se nós não fizermos isso, a gente vai olhar para trás e vai ter pouco feijão. Então, a gente sempre cita aqui o Evangelho, e eu digo muito que eu gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele conta as passagens de Jesus e ele explica para que a gente consiga entender o que foi aquele ensinamento que ele deu há tanto tempo. Porque as palavras são muito bonitas, mas a gente não consegue, às vezes, entrar na profundidade do ensinamento. E ele aqui, um livro escrito há 170 anos, é muito mais próximo de tudo isso. E ele nos traz essas questões para o nosso dia de hoje. Mesmo com 170 anos, ele é atual. Porque daí nós não podemos dizer assim, puxa, mas eu não sabia que significava isso. Tem muita coisa escrita que a gente tem que trazer e colocar. Tá, mas por que que eu estou fazendo diferente se está escrito? Porque eu quero. Bom, então tá. Mas eu não tenho a desculpa de dizer que eu não sabia. Os nossos pais, todos eles, nos ensinaram muitas coisas. Caminho reto. Às vezes a gente se desvia, porque a gente tem as nossas vontades, os nossos desejos, e busca pela satisfação deles por caminhos que não são esses bem retos. Tudo bem, estamos no caminho de aprender. O que a gente não pode é repetir erros, porque daí nós estamos perdendo realmente a oportunidade. Porque o erro, quando a gente faz, ele tem que trazer um aprendizado. Agora, na repetição, é um desperdício. Então, quando se fala de tolerância, de aceitar, não significa concordar com o outro, o que o outro faz, de certo ou de errado. Não significa concordar, mas saber que são coisas diferentes, o que o outro faz e o que eu faço. E a minha responsabilidade é só naquilo que eu faço. Só para a gente pensar. E tem vários capítulos aqui que eu citei e que falam sobre isso. Sobre quais os nossos deveres e o que nós temos que fazer para entrar nesse caminho que está sendo iluminado cada vez mais para nós, para a gente poder entender isso.